MCs, vá. Bug do Cash, Floripa MCs. MC Bebê Gigante, MC Babi, é nós. Família Floripa MCs, representado Bug do Cash, vai. Várias mulheres nessa balada tá style. Mulher bonita tem de sobra nesse baile. Eu tô doidão, chapadão, fumei o clone. Rapaziada no estilo tudo strove. Extrovertido, firmão, renascido. Vim pra cantar, não pra arrumar inimigo. Vim pra somar, pra curtir evoluindo. As gatas vêm sorrindo, até o chão caindo. A noite é uma night, a net é uma criança. Os mano mão pra cima, as mina balança. Dança nessa dança, mostra seu gingado. Dança mas não cansa, com seu corpo sarado. Me deixa bolado, me chama pra dançar. Olha no meu olho e começa a me xingar. Só chego na certeza pra te dar beijo na boca. Amor de vida louca é muito louco, mina louca. A vida é boa pra curtir, suar, respeitar. Fazer o bem, ser feliz, amar. Não pode reclamar e só querer fazer o mal. Ser malandro é viver, ser malandro é viver legal. Curte hip rap, curte rap hop. Vacilar não pode, se pisar se forte. Paz é bom, entre nós é vitória. No rap eu tenho voz, coração, memória, eu digo glória. Pra todos os guerreiros, careto, maconheiro, loiro, branco e preto. Conheço mina que é firmeza nessa pista. Quando é firmeza, com certeza valoriza. Não pelo din-din, sim, pela pessoa, camarada até o fim. Mina bela, gente boa, não adianta só ser boa. Saradona, não tem mente, se vender, se corromper, pela nota de sente. Depois que você sente toda solidão, mina linda não se vende, vem pela sedução. Quer amar? Amor, ser chamada de gatinha. Imponha seu valor, só faça amor de camisinha. Tá style, hip rap style. Tô envolvido, tô cantando nesse baile. Vai lá, baile, dança, dança nessa dança. Dança, mas não cansa, noite é uma. Tá style, hip rap style. Tô envolvido, tô cantando nesse baile. Fala baile, dança, dança nessa dança. Dança mas não cansa, noite é uma night. A noite é uma criança. Fecha o teu olho que eu vou te levar ao céu. Veja seu corpo todo, sente o seu mel. Te quero demais, vou te entregar meu amor. Vou te levar pra passear, banho de mar no calor. Se o frio chegar, vamos se amar debaixo do cobertor. Sente a pegada, tá molhada, diz que tá gostoso. Só rola assim com nós, me abraça e me beija. A química entre nós é linda e perfeita. Você delira, pira, mexe, me faz delirar. Toda charmosa, poderosa, te faço suar. Você me seduz, luzes no cabelo. Mexe seu cabelo, mexe sua cintura, com a mão no joelho. Pode apagar a luz, todinho eu te beijo. Mato seu desejo na cozinha, no quarto, na sala ou no banheiro. Te encho de beijo na boca, tu fica louca. Linda, bela, solta, menina, mulher, garota. Vem se joga nos meus braços, vem. Vem dança comigo, vem. Viaja no vai e vem. Quente igual você não tem. Fecha o teu olho que eu vou te levar ao céu. Beija seu corpo todo, sente o seu mel. Se for fiel, merece fidelidade. Respeita que eu respeitei desse jeito, lealdade. Amor de verdade, só correndo atrás. Deixa eu te amar e te fazer me amar demais. Não se faz, o papo é reto, não é? Tu é menina, é minha garota, é muito louca. Essa mulher, ela é completa. Joga charme pra seduzir minha boneca. Já não consigo resistir, quero amar. Sente seu amor, te beijar. Só com você que rolou, a night não acabou. É hip rap na pista, é namoro à primeira vista. Nessa balada conquista. Quem tá sozinho demorou pra agilizar. Uma garota pra ficar. Porque os mano e as minas já tão tudo de pá. Dançando rap no estilo Floripa. MCs, dance de ser feliz se quiseres. Amor, liberdade e várias mulheres. MCs, dance de ser feliz se quiseres. Amor, liberdade e várias mulheres. Tá style, hip rap style. Tô envolvido, tô cantando nesse baile. Fala baile, dança, dança nessa dança. Dança mas não cansa, noite é uma night. A noite é uma criança. Tá style, hip rap style. Tô envolvido, tô cantando nesse baile. Fala baile. Dança, dança nessa dança, dança mas não cansa. Noite é uma night, a noite é uma criança.